Chegamos agora ao episódio 5 da temporada 2 de Hasbin Hotel Silenciado. Oh. Aí começa com a Kate Killjoy dando a notícia da captura do Alastor pelo Vox e vários soberanos começam a cantar sobre a vitória do Vox. Inclusive a gente começou a conhecer os nomes deles. Você sabia dos nomes deles tudo, Ana? Eu sabia nada. Quer dizer, só como é que era? A Carmila, né? A Carmila Carmile e o Zestiel, que é o companheiro da Carmila. Mas agora a gente é apresentado a Zizi, a demônia dos Kaijus, Maestro, o demônio da música, que era aquele cabeça de lâmpada pegando fogo lá no... na reunião, que a gente não sabia quem era, então agora a gente sabe, se chama Maestro. Oh. E do perrapado lá do Velho Oeste, do Hasbin Hotel, que por acaso eles também são soberanos, acredite se quiser. Prick e Headset. Só gente qualificada, né? Audiência qualificada. Não, a música do Vox chamando os soberanos pra ele, cada um ele promete uma coisa, pra Zizi ele promete farra, pro Maestro ele promete sossego, pro Zestiel ele promete um cuidador, filha da puta. Mas ele já tem um cuidador, que é a Carmila, né? A Carmila. Agora, pra Carmila, você quer, minha querida Carmila, é sério? Ah, tá, desculpa. Tchau, tchau, tchau. Sacanagem, cara. Puta que pariu. O Vox, ele realmente se acha o último docinho do pacote, a né? Última bolacha. O último biscoito. A última bolachinha. É isso aí. Aqui a gente fala a última carolina do pacote. Também. Aí, legal. De volta pro hotel, a Charlie tá tentando chamar a atenção da Emily, né? Fazendo fogos. Olha que bonitinho. É, pra variar, tá só nas tentativas, né? Porque eficácia é nula. Mas o pior de tudo é que a Emily tá vendo. É, mas tá, as portas do céu estão tudo trancadas, tá tudo lá dentro de uma bolinha de proteção divina. Aí a Vene, ou melhor dizendo, a Veg, diz que vai ficar tudo bem e que ela vai cuidar do hotel, já que o Alastor tá preso. Não, mas ela já vinha cuidando, né? É. E a Veg realmente parece que tá dando conta do recado, tá dando conta de tudo no hotel, as mil maravilhas. É, a última coisa que o Alastor tava fazendo no hotel era perturbando o Lucifer, né? Com certeza absoluta. E o que melhor do que a Veg cuidando do hotel é o Husky dando terapia de grupo. É... Mas isso daí é, de certa forma, parte da descrição do trabalho de um bartender, né? Não vou te dizer que tá errado, tá? Não vou te dizer que tá errado. Mas certo também não tá. É. Porque você sabe muito bem que o Husky só tá fazendo essa brincadeira pra aproveitar e praticar as melhores maneiras de chamar as pessoas de burra. E ele é bem, como direi, criativo, né? E o Baxter tá adorando porque ele descobriu novos significados para a palavra estúpido! Jumento! Ao menos alguém tá melhorando o vocabulário. Melhorando não, aumentando o vocabulário. Ai, cara, o Baxter tá me saindo o personagem da melhor qualidade. Pelo amor de Deus, mas tá bom. Aí a Veg vai até o quarto, porque depois que ela tentou dar uma acalmada na Charlie, né? Ela pensou, quem é que pode dar conta do Vox? Porra, o rei do inferno, né? Então vamos lá, ô sogrão! Que ele pede, né? Não, chama de sogrão. Daddy, vem cá, Daddy. Né? Sogrão, dá um jeito no Vox. Aí o que que o Lucifer fala pra ela, por que que ele não pode dar um jeito no Vox, dona Ana? É, ele dá uma explicada assim, mais ou menos, de que as asinhas dele estão cortadas, né? Que ele tá no castigo e que ele é o rei do inferno, mas ele não tem poder de machucar ninguém ali, não. Tadinho. Ele. Nossa, mas olha, eu fiquei meio surpresa com essa, porque como é que você vai ser chamado de rei? É o cara que é o que comanda tudo ali? Tudo bem que a competência pra isso ele não tinha, né? Nunca teve, pobrezinho do tio Lu. Mas é, como é que você vai ter essa panca toda, e você não pode encostar um fio num fio de cabelo de uma das criaturas que estão ali abaixo de você. Filha, o que é que acontece? Ele só não pode dar conta dos pecadores, tá? Os anjos que invadem, tanto que ele sentou a porrada no Adão. Sim, poderoso sim. Ele é. poderoso, ele só não pode machucar os pecadores. Mas isso não torna ele menos poderoso. Será que isso quer dizer que ele tem algum controle? Ou poderia, por exemplo, machucar alguma das criaturas que nasceram no inferno? Dos Hellborns? Não, eu acho que não. Eu acho que ele quer proteger eles, né? Porque o pacto lá com o céu é... Ah, tudo bem, vocês vão vir fazer o rapa, mas deixa os nascidinhos aqui quietos, na paz, porque eles não têm culpa de nada, eles só nasceram aqui. Aí a Veg diz que, pelo menos dá intimidada, né? Intimidada pelo menos você pode, né? Ah, tá, então eu vou tentar. Então bora, vamos tentar. A ideia foi boa. Né? Aí a Charlie já tá exausta de tanto jogar foguinho pra cima. A Emily tá vendo isso lá no espelho mágico lá da sala da Sarah. Fala isso no três vezes. Trava-língua. Né? Fala isso três vezes rápido. Cara. Sala da Sarah. Obrigado pra me esculhambar. Precisava humilhar? Não, né? Tá bom, te amo também, tá? Beijo. Desculpa, chefe. Aí a Emily fala porque elas têm que pedir desculpas, né? Pra ela e pro resto do inferno, né? A Emily chama o Pentiums pra reunião. A Sarah, inclusive, não gosta, mas como a Emily tem o mesmo ranking de poderio do céu, eu sou da mesma raça que tu, então foda-se, eu mando igual. Eu entendi, não sei exatamente se foi nesse episódio ou em outro, de que eu achava que a Emily era filha da Sarah, mas na verdade são irmãs. Não, é Serafina igual. É Serafim e Serafim. As duas são Serafim igual. Elas são irmãzinhas. Pode ser. Mas aí o que que acontece? Ela pergunta pro Pentiums o que que eles devem fazer. E ele fala, pedir desculpa é uma boa, né? Aí beleza, vai Sarah, Emily, Abel e lute pro inferno. Aí a pergunta que eu faço é... Por que não levaram o caralho do Pentiums? Porra! Eu tenho uma teoria de que os serafins e esses anjos primordiais... Que eles têm meio que passagem livre. O Abel também, ele é um dos primeiros humanos, né? Mas a lute não é! Ah, mas a lute, ela tem acesso ao inferno como executora. Sabe que mais? Foda-se. Porra. Sabe por que ele não pôde? Roteirismo. Tomar no cu. Cara, tudo que eles precisavam fazer era ter levado a porra do pente. Olha aqui! Um pecador redimido! Porra. Não, ao invés disso, eles levaram uns pacotinhos com... Com caramelos. Caramelos, jujubas, caramelos. Outras cositas delícias afins. Eu acho até que tinha macarons ali, viu? Com certeza. E caramelinhos. E tudo enfeitadinho, tudo muito bonitinho. Tá bom. Aí, beleza, a Charlie fica feliz com a visita, né? E pergunta do Pentiums, óbvio. Dando depois de ter tomado um susto, porque elas apareceram do nada. Porque a Charlie, assim, ela tem um delayzinho, né? Nas reações dela, né? É bipolaridade com TDAH, né? Uma coisa maravilhosa. Por aí. Aí a Sarah diz que ele tá bem com saudade, mas que ele não pode vir aqui... Foda-se! Não diz por quê, de novo, a gente continua sem saber. Aí a Charlie pede para que eles ajudem a provar que o Pente está redimido. Então por que não trouxeram ele? Foda-se. Tá bom? Ai, ai. Aí o Vox e os outros Vex se preparam para anunciar a guerra contra o paraíso. O Alastor também aproveita para tirar do sarro do Vox, né? Porque... Ele depende dos outros pra tudo. O que é verdade. Eu vou te contar um negócio. O Vox é muito trouxa, cara. Que ele cai na lábia do Alastor na horinha. E distrata tanto o Valentino quanto a Velvet. Mas o Alastor, eu vou te dizer uma coisa. Ele sabe ler muito bem as criaturas. Ele enxerga muito bem aquilo que tá no cerne deles. E no cerne do Vox tá um ego gigantesco com uma insegurança maior ainda. Aí beleza, o Vox entra no palco seguido de dançarinas e faz um show. Começa a fazer um showzaço pra fazer a apresentação da declaração de guerra. E eis que surge Papai Lúcifer pra parrar o Fox. Interrompe ele com uma canção foda. Porque a canção é foda. Ah, sim. Agora, a minha reclamação que será eterna, viu, Dona Vivi? Vivi, Dona Vivi, como é que a senhora me manda fazer uma música de um rock porreta? Bota na boca do Lúcio e faz ela ser tão curtinha. Aí parece que o Lúcifer vai foder com Vox, não no sentido bíblico, né? Mas ele sabe que o Lu não pode fazer nada. E aí ele canta Vox Populi. Você reparou na cara de tédio que o Vox faz durante toda a música? Uma cara de nem te ligo. Sim. Aí você se pergunta, Dona Ana, como é que o Vox sabe que o Lúcifer não pode ir contra os pecadores? Nós saberemos isso nos próximos episódios. Pois ele não só sabe como usa isso pra humilhar o Lúcifer, o Lúcifer sai dali assim, de mansinho, das pontinhas dos pés, rastejando pelos cantos. E é mais ainda, ou menos ele, essa a descrição, ele sai fugido, né? Ele sai fugido. E me entra uma música muito interessante, que é a Vox Populi. Em inglês, né, Vox Populi, eu te juro que eu fiquei pensando, será que eu sempre pronunciei Vox Populi errado? Não, é americano que pronuncia errado. Pois é, é o jeitão deles lá de falar o termo em latim da voz do povo. É. The People's Choice. É. Aí o Vox provoca o Lúcifer e mostra pra todo mundo que ele não pode ferir os pecadores. Aí beleza, chega a Charlie com a patota dos anjos. E o Vox aproveita pra deturpar a verdade. Besbo! Uau! O Vox podia mudar o nome dele pra fake news, né? Mas aí ele pega e aproveita que todo mundo se voltou contra os anjos pra fazer o quê? Declarar guerra! Aí a Charlie descobre que o Lúcifer tava lá e ferrou com tudo, né? Ela ficou só feliz da vida com o pai dela, né? Só que não. Já tava nem um pouco estressada. Cara, mas o melhor de tudo é a Sarah fica puta, fica fula e abriu o modo Sarah total, né? Essa Sarah full power. Cara, ela ficou muito bizarra, tu não achou? Olha, considerando algumas descrições de anjos bíblicos e considerando como ela ficou muito próxima dessas descrições, eu acho melhor não declarar nada, viu? Não quero atrair a ira divina. Mas não é? Mas é. Aí o Vox canta outra cantiga, dessa vez fazendo a declaração da guerra. Os anjos, a Sarah, a Emily, todo mundo vai-se embora, foge de volta pro paraíso. E o Pentium dá boas-vindas pra ele, mas o Abel fala, ah, deu tudo errado, meu filho. Fudeu. O Abel, nossa senhora, tadinho do Abel, né? Não. Tá chegando a hora do Abel brilhar, mas não é hoje. Tá? É, não vai ser tão cedo, não. Então, me deu um baque aqui. O Abel não era o que criava, fazia plantinhas e o Caim era o que criava a ovelhinha? O pastor era o Abel. O Caim criava fazer o quê? Boa pergunta. Confusão? Também. Discórdia? Intriga? Não, essa daí eu era o Loki. Tá bom, seja. Mas seguindo, vamos lá. Aí a Charlie chega fula e solta os cachorros tanto no Lucifer quanto na Veg. Que vemos e convenhamos que a culpa é da Veg. Né? A culpa é da bendita da Charlie, que não tenta fazer nada coordenado com a namorada dela. Se ela tivesse perguntado alguma coisa pra Veg, chamado ela pra ir junto, falou assim, olha, peraí que a gente vai tentar resolver aí através do teu pai, né? Ela provavelmente estaria preparada, mas não. Quer resolver tudo no impulso. Ô, criaturinha também cheia de destempero. Aí, pra compensar essas brincadeiras, as duas brigam. Aquela briga de namorada mesmo, aquela briga de não quero mais falar contigo. O Lúcifer ainda tenta pedir desculpas e a Charlie expulsa ele do hotel, literalmente. A Charlie tenta falar com a Lily de novo, não consegue e... Fim do episódio 5. Terminamos aí pra baixo e com o Alastor amarrado numa cadeira. Você né? Sabe que já tem um monte de cosplays rolando dele em cadeira com rodinha. Do Vox empurrando o Alastor numa cadeira, já vi. Outro. Já vi um monte. Já vi um monte. E é isso aí, queridos ouvintes. Fiquem por aí e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.